Hoje já tem com o que contar, que é a imunização racional, ao passo que, como encantados, não tinham para quem apelar. Apelar para quem? Como sempre apelaram. Apelar para quê? Se o apelar resolvesse, já todos há muito tinham sua situação definida. E hoje, com a imunização racional, tudo resolvido, por chegar em mãos de todos, o verdadeiro. Quem está certo vai sempre bem e quem vai errado vai sempre mal, o mal por si mesmo se destrói. Todo encantado é confuso. Por ser encantado, nada de certo conhece. O natural do encantado é confuso, por não conhecer a verdade das verdades. O encantado não se conhece. Por não se conhecer, pensa que sabe muito e no ver das coisas não sabe nada, e acaba em nada, sem saber por que desconhecia o porquê que assim era, o porquê todos assim são, de onde vieram, como vieram, para onde vão, como vão. O encantado, desconhecendo o seu ser, ignorando tudo, e se considerando grande sabichão e vendo a nulidade do seu ser, de tudo. Valorizando a matéria e vendo que é um erro muito grande, mantendo o erro por nada saberem. Hoje, todos espantados por conhecerem a verdade das verdades, vendo e sabendo que lutaram muito dentro deste encanto para nada, e acabando em nada. Então, o que vale o saber do nada? Não vale nada. O que vale o encanto? Da mesma forma. O encantado não sabe o que diz, não sabe o que quer, não sabe de onde veio, para onde vai, desconhece o seu ser, o porquê assim é, por estar encantado, sem saber o porquê aqui nasceu, nem muito menos para que nasceu, desconhecendo sua origem, por ser encantado, entupido, sem solução. Agora, são para se considerarem felicíssimos, por terem todo esse translado em mãos, do que é encanto, e do que é desencanto. São para viverem o resto da vida felicíssimos por encontrar a bússola de sua formação e criação, e se guiando por esta bússola, que é a imunização racional. A bússola racional indicando o certo e o errado, o bom e o ruim, o encanto e o desencanto. Esses três reinos da bicharada: sol, lua, estrelas, o encantado culpado de tudo isso, nada sabia, e hoje, desencantado, tudo sabendo. Muitas festas, muitas alegrias no mundo inteiro. Por todos terem a sua situação definida, divulgada, e a situação do mundo de um modo geral. Isso é uma crítica do encanto, da grande sabedoria do nada, por tudo surgir do nada. Para que toda essa sabedoria do nada? É valor aparente, não vale nada, porque aparências não são verdades. É um iludido, por ser traído por um ser aparente, por uma sabedoria aparente, vivendo de aparências. Aparências não são verdades. Traído com este falso saber do nada, só para aparentar até não poder mais, e remediar até não aguentar mais. Tornando-se a vida desse jeito, desanimadora. Ora a pessoa está animada, ora desanimada, e assim vivendo horrivelmente deste jeito. Ora aguentando, ora não aguentando, tornando a vida uma aventura e todos vivendo de aventuras, como quem diz: eu vou fazer desta vida uma aventura. Vivendo neste desequilíbrio porque não tinham o desencanto em mãos. Hoje, tendo mudado todo este estado de coisas, aí a pessoa passando a saber o que quer, por ter a sua situação definida, sabendo de onde veio e para onde vai. Encontrou o seu rumo certo, encontrou a sua verdadeira origem, descobriu de onde veio e para onde vai, encontrou o apoio verdadeiro, tendo a convicção de saber o porquê que vive neste chão de lama e sofrimento. Está aí, a imunização racional para pôr termo a todo esse cadafalso. Sabendo que aqui não podiam viver, mas não sabiam o porquê. Hoje todos sabendo, tudo claro como a água, e bem claro o histórico deste presépio, que é o mundo e agora se abriu para terem conhecimento de si mesmo e de toda a verdade sobre o seu ser. O maior presente que a humanidade ganhou para não nascer mais aqui nesta terra. A imunização racional, que apanha o fluido que deu origem ao seu ser e daí não nascendo mais aqui. Está aí o fim de todos nesse mundo e o fim do mundo. A imunização apanha o fluido que deu origem ao seu corpo e leva para a planície racional, o lugar de onde saíram, o lugar de origem de todos. Então, está aí o fim de todos nesse mundo, e o fim do mundo, por meio da imunização racional, o maior presente do mundo que a humanidade ganhou. A salvação eterna, a volta ao lugar de origem por meio da imunização racional, por serem desta origem, e por isso são animais racionais, por serem de origem racional, voltando agora para o seu lugar de origem, por meio da imunização racional. Eram racionais, limpos, puros, perfeitos, sem defeitos, como os demais que lá estão, e se deformaram, devido ao livre-arbítrio, em animais racionais. Hoje, com a planta de toda a descrição da formação desse mundo encantado, sabendo todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão, por meio da imunização racional. Está aí, em vossas mãos, aí na Terra, o fim de todos, e fim do mundo, provado e comprovado de todas as maneiras e de todas as formas. Muita alegria no mundo inteiro. Grandes festejos por todos os cantos e todos os lados. A redenção de todos e do mundo está na Terra. Festas por todos os lados. A libertação de todos que viviam presos para o mal, a matéria, que é de origem do mal, sem saberem por que ficaram assim como bichos racionais, fazendo mistério de tudo, e vivendo aí misteriosamente, aprendendo a vida toda sem nada saberem, sem saberem o porquê surgiram do nada, formando este tudo aparente e acabando em nada. Então, toda sabedoria deste nada, não podia de forma alguma valer nada e por isso, o maior brilhante é o sofrimento. Então, imunizar-se e salvar-se é a mesma coisa, imunizou-se, salvou-se. Daí a pouquinho, todos com este livro nas mãos. Ninguém quer mais voltar aqui com esta vida mal cheirosa porque, queira ou não queira, o caminho é esse, a imunização racional. Se hoje não quer porque não conhece, mais adiante abraçará de unhas e dentes. O ser humano é um centro astrológico que recebe todas as intuições dos habitantes dos astros. Os pensamentos, as comunicações de variedades muito grandes. Os habitantes maus produzem o pensamento negativo. As meditações, os planos e as comunicações vêm dos habitantes bons, que produzem o pensamento positivo. Os habitantes do astral superior produzem o pensamento superior, que é o subconsciente perfeitamente equilibrado. Portanto, o ser humano é um centro astrológico, sendo a cabeça o relógio ou aparelho captador. Relógio sim, mas desregulado por ser variante, resultando então, essas confusões de imaginar o homem possuidor de espírito no corpo, e desse modo, considerá-lo dois em um só. O homem considera o pensamento, por ser invisível, como sendo espírito, visto julgar que o espírito está escondido no corpo que o pensamento ninguém vê. Devido a essa concepção de dois em um só, faz o homem essa confusão de considerar o pensamento, por ser invisível, como espírito dentro do corpo, que é a matéria. Sendo o homem um centro astrológico, recebeu essas intuições que serviram à formação das filosofias e seitas dos habitantes do espaço e dos astros, que fizeram, com a finalidade de abrir esta porta aí na Terra e desse modo terem contato com os homens. Por ser um centro astrológico, então, a facilidade do homem ficar tomado pelos habitantes do espaço, configurando-se assim, a manifestação. Mas não que esses habitantes do espaço tivessem sido aí da Terra, como tal se apresentam, dizendo que já estiveram encarnados. Dizem isto para serem bem recebidos, e dentro dessa concepção foi o homem educado, e ainda é. Daí julgar ou admitir que os habitantes do espaço são espíritos desencarnados que já habitaram a Terra. Contudo, não há encarnação de espírito de espécie alguma. Mas os habitantes do espaço, a fim de aí se apresentarem e serem recebidos, identificam-se assim, de acordo com o meio, por isso, não existe espírito de preto velho.